Pro meu filho muito axé, pros loucos outra rodada no toque do tamborim. Na voz, salve mãe áficos, cria mesma pegada, os moleque de pé no chão. Na fé na bola de meia humildade faz o ladrão no mundão. Sabedoria pra não virar presa fácil, dos mangue da favela conquistei o meu espaço. Vacilou é pau no gato até última gota ladrão. Sofri mas não traí, chorei mas não larguei a mão. Resistência, força aos irmãos. Poder pro povo pobre, paz, justiça e liberdade, igualdade. A luta não morre até o branco da canela, até o bobo parar. Dei minha cara pra bater a voz, eu jamais vou negar. Vi minha casa sendo invadida, mais de 20 homens armados. Não pensa que meu priminho só me deu mais força, aliado. Inimigo do estado, pobre, louco, sofredor, que viveu, sentiu na pele, nas mãos sujas do opressor. Auxílio que não abandonou, sentimento é de gratidão. Muitos já não estão mais aqui, a favela ainda chora. Já bate forte o coração, as lágrimas aliviam o peso de quem vive na favela, que perdeu vários parceiros na guerra. Mais um guerreiro, uma Glock, pente alongado. O que cês quer, nós quer, o salve tá registrado. A voz é do sofredor, dos barracos, dos fundão, dos morros, do chão de terra, o azar da oposição. Inimigo da burguesia, combatente do morro, produto que é da favela, esme aqui um pobre louco. A voz é do sofredor, dos barracos, dos fundão, dos morros, do chão de terra, o azar da oposição. Inimigo da burguesia, combatente do morro, produto que é da favela, esme aqui um pobre louco. Até outra encarnação, até Jesus voltar, programado pra morrer, se invade bala, vai voar. Jamais vamos se entregar, atividade, tensão dobrada. Crime não é carrossel, giro tambor da cromado, fiel. Tudo pesado, de AK-47, a Kalashnikov, parafal, bala nos vermes. A mesma cena se repete, foda-se, acabou o amor. Pau no cu do bolso, de todos que te apoiou. Rajada no ditador, o seu poder caiu. Junto nós somos mais forte, a favela hoje te engoliu. É o povo contra o poder, o poder contra o povo. Inimigo número um, eis-me aqui mais um pobre louco. Pobre louco, pobre louco, pobre louco. Mais um pobre louco. Não vou mentir não, tamo feliz. Nunca me posicionei a respeito de política, mas hoje o Brasil venceu. Salve pobre louco, salve todas as favelas do Brasil. Firma, firma, firma. A voz é do sofredor, dos barracos, dos fundão, dos morros, do chão de terra, o azar da oposição. Inimigo da burguesia, combatente do morro, produto que é da favela, esme aqui um pobre louco. A voz é do sofredor, dos barracos, dos fundão, dos morros, do chão de terra, o azar da oposição. Inimigo da burguesia, combatente do morro, produto que é da favela.